Rono 922, após o stop, desça para 2.000 pés, ajuste no 092, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Lafaredo 2223, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 135.3. Recife no 288, 135.3 alternada, passando 2223, obrigado, bom dia. Portal 999, sigo azul no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1012, bom. Afirmativo, siga no azul, quando ponto 1895, portal 999. Falou, Salvador, bom dia, o Salé 6225, livrou, não se escuta. Deixa na 6225, taxi Alfa Juliette, Portão Uno. Alfa Juliette, Portão Uno, Sané 6225. 4. Tá, ali mandei o azul, passou o azul, que é qual? Azul 4234. Salvador, bom dia, total 991, passa a ponte, pergunta pronto. 991, ali mantém no 0999. É autorizado a olhar e manter, total 991. Autorizado, reporte alinhado, pronto, cabeceira 17, Bravo Kilo Whisky. Azul 4234, decolou 53, chame controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, Azul 4234, bom dia. Azul 4234, bom dia. Contato radar, saída PUCA, submantenha 370. 370, pode navegar a Jamo? Total, 991 no livre de decolagem, um vento 40 graus com 5 nós. Autorizando a decolagem, total 991. Pronto. Pisada de decolagem da 17, o vento 40 graus com 5 nós, Bravo Kilo Whisky. Gono 922, completo final do procedimento TLS, chame torre na frequência 118.95. Porta Delta autorizado para Ilhéus, nível 220. Aquela pista 17, primeira curva direita, com o perfil da subida da El. Após da El, vou ali e após Lida, direto. Laranhaque. Controle 120, decimal 8. Transponda 5446. 722, gente, continue a aproximação, informe checado. Vento 30 graus, 5 nós, 1922. Total 991 no decolou 56, controle agora em 1208, um bom dia. 208, bom dia. Para funcionamento, a torre, 1202. Bom dia, total 9911, decolado na sua escuta. Total 9911, contato radar, saída Momo, sub mantenha 310. Saída Momo 310, total 9911. Autorizado para Guarulhos, nível 340, Garifão de Luz 16. Olha a pista 10, saída da El, após Leda Bridge. Controle 120, décima 8. Transponda 5445. Autorizado 340 para Guarulhos, tem colocar 10, perfil da El, Leda. Depois do Bridge, já foi de Luz 16, 208. Correto, 3179, só para o flash. Autorizo total 991. Prossigo. Autoriza a furtida presente? Aguarde coordenação, total 9991. Aqui aguardando. Azul 4234, chama centro Recife na frequência 125.45, alterna 120.85. Recife 125.45, alternando 2085, azul 4234, bom dia. Bom dia. 122, solo 59, libera a direita, chame solo 119. Salvador, bom dia, 925. Diga 925, taxi Vel, Alfa Juliette, Porta Medo. Alfa Juliette, meia dúzia, portão. Alfa Juliette. Mobilizada, TAM 3663. TAM 3663, complete final do procedimento LS, me torne na frequência 118.95. 95, obrigado, até volta. No 2, bom dia, chegada mar e desço para nível de voo 050. Ajuste no 0 no 2. 050, no 0 no 2, última 3 no 2. 0, bom dia. São 3663, bom dia, ajuste no 0 no 2. Tráfego avistado, check trem, nível voo, ajuste no 0. Vento 030 graus, 069. São 3663. Baixado, travado, está livre pouso, 3663, 190. TAM 3304, bom dia, chegada bom, desço para nível de voo 060, ajuste no 092. Base 5826, bom dia, chegada mar, desço para nível de voo 070, QNH no 0 no 2. Tem um perfil de chegada do senhor número 3 na aproximação. Então, 3663 no solo 05, livre à direita, chame solo em 121, decimal 9. 3119, Taxi via Alfa, Juliette, Porto Alegre. Alfa, Juliette, para o 8, para o 3663. Bravo, que Luiz, que ciente, reporte visual com local de pouso. Frequência livre para coordenação, bravo, que Luiz. Maria Luna 729, autoridade 360 para Guarulhos, uniforme Zulu 16. Escola pista 10, primeira cor direita. Saída da El, após da El Lida, após da Eda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponda 5452. 126, decimal 85. 2545, total, 9991. Fala, tá bem, curva aqui, tá fora. Saída da El, transição letra. Controle 120, decimal 1. Transponde 542 ou 1729. Fala, 729, cotejamento correto, embora pro Xbex, né? Câmara aí, 27. 2, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, 1 no 0 no 2, reportado estabilizado, chegar 63, 1 no 2. O 99 no 1, na escuta. Então, 3179 autorizado para o Xbex, faixa no táxi. 13304, desça para 4 mil pés, permanece o ajuste. 4 mil pés, 1, 0, 1, 2, 3, 3, 0, 4. Web 5826, desça para nível de voo 050. 050, 5826. Como 605, desça para nível de voo 060. Agora 605. Como 605, reduza a velocidade para 2309. Reduzindo 2309, agora 605. Não tem posição para frente. Como 605, número 4, na aproximação. Web 5826, reduz a velocidade para 2109. 2109. São 3859, bom dia, chegada Bonf, desça para nível de voo 070, QNH 9092. Vídeo da Vibera, qual a intenção do voo? Decolada no 7 do local, primeira curva à esquerda, corredor forte no 1000, controle no 20.8, transponda 01 na 71. Mundo Nave 09. Está precisando do localizador, Chanel 6312. Canal 6312, complete final do procedimento LS, emitou na frequência 118.95. 18.95, até daqui a pouco, Canal 6312. Torre, bom dia, Chanel 6312, está precisado no ILS de São José. Chanel 6312, bom dia, o ajuste no 012, com a aproximação, reporte baixado e travado. Reporte baixado e travado, Chanel 6312. F5826, para sequenciamento, mantenha presente proa limitado pelo localizador. São 3304, desça para 2000 pés. Autorizado final do procedimento LS, reposta fixa. 2000 pés, autorizado. Web 5826, desça para 3000 pés. Ajuste no 092. 3062. Site 9, taxi via Índia, no ponto de espera, torre 1895, 6012. Pushback acionamento, eu vou no 729, está na remota 343. Autorizando o pushback acionamento, time táxi, no 729. Beleza, 729. Bono 605, desça para 4 mil pés, ajuste no 092. Trip 5217, chegada Bonf, desça para nível de voo 050, ajuste no 092. Ponto ideal, desça para nível de voo 050. Número 6 na aproximação, trip 5219. Então 3859, desça para nível de voo 050. Reduza a velocidade para 2309. 050, repetindo 439, 3304 para o localizador, curva esquerda, proa 135, reporte estabilizado. 135, reporte na 3304. 6302, no solo 17, livre à direita, chame solo em 121, decimal 9. Livre à direita, solo 209, 10309. Então, 3179, vento 050 grau 099, o ajuste no 012, livre decolagem pista 10. M3 no 2, taxi de Alfa, Juliette, portal 10. Alfa, Juliette, 10, M3. Então 3304, complete final do procedimento LS, chame em torre na frequência 118 decimal 9. Torre 118 decimal 62, por favor. 95. 95, tá, 3304. Estabilizou no localizador, vai descer pelo glide, 5826. Web 5826, autorizado a interceptar o glide, desça para 2 mil pés, ajuste no 092 e após estabilizado. Porta estabilidade, 5826. 4, 1 milha para o Interterra, sem baixar o travado. Então, 3304, bom dia, o ajuste no 012, com sua aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 1-0-2, 3304. Desça para 4 mil pés, permanece o ajuste. 4 mil, tá, 3, 8, 5, 9. Factories Puka, Papa Uniforme, Charlie Alpha, and the Transition, Caju.